Yami doka, fizem história, nigga. Entre contos modernos, heróis e vilões. Caça o tesouro, corrida do rolo. Abro mão de querer anéis em minhas mãos, apesar de saber o quanto é merecido. Eu batalhei pra conseguir, mas hoje é tão bom aqui. Tão bom aqui, tão bom aqui, tão bom aqui. Mas hoje tá tão bom aqui. Lembra quando o tempo passava, ninguém imaginava que um dia tu ia conseguir chegar. Lembra quando o tempo passava, ninguém botava fé que tu ia alcançar. Mas pensa se não fosse como foi o que te trouxe aqui. Não desvalorize o caminho que te trouxe aqui. Coisas sem preço são as melhores de sentir. Não preciso dela, só preciso deixá-la aí. Eu pôr a alma pro mundo sentir. Quebrados, viva, viva. Buscando a melhor opção. Buscando a melhor opção. Entre Trumps, Bolsonaros, Pokémon Go, cérebros danificados dançando no freak show. Me abstenho desse reality show da cena. Foda-se quem é o melhor, isso nunca foi um problema. Não consigo me preocupar com esse tipo de coisa pequena. Me desfiz da necessidade de ser considerado foda. E fui considerado foda. Eu me lembro diariamente da sujeira que esse tipo de coisa traz pra mente. Tentando viver o presente, mas não paro de atualizar minhas mídias. Eu conheço minha hipocrisia, por isso que eu não perco tempo julgando quem tá na correria. Eu tenho trabalho demais pra fazer aqui. Tenho trabalho demais pra fazer. E mesmo que o cansaço chegue, mesmo que os ombros pesem, mesmo que eu caio, que me derrubem, tudo que eu faço, não importa o contratempo ou a circunstância. Eu ponho a alma pro mundo sentir.